Daniel, nesse contexto, teve um papel de grande importância. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Livro de Daniel que foi escrito pelo próprio Daniel. E o significado de Daniel é interessante dentro do contexto. A palavra Daniel significa o Senhor é meu juiz. E nós vamos ver depois que isso acaba tendo uma significância grande dentro da história que permeia o livro de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Começa aqui o começo do fim da nação de Judá. Nação de Judá é destruída agora e já não existe mais. Daniel pega o início do fim da nação. Começa lá no reinado de Jeoaquim. Como diz aí, o terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Agora, se você abrir a Bíblia lá em Jeremias 25, capítulo 1, você vai ver uma contradição bíblica. Se existe contradição bíblica, né? Nós não cremos nisso. Mas os maus intencionados vão achar aí uma contradição. Jeremias 25, 1. Diz o quê? Alguém lê para mim? Espera aí. Nabucodonosor começou a reinar no quarto ano de Jeoaquim, certo? Então, como é que no terceiro ano ele já invadiu Judá? Se ele começou a reinar no quarto ano de Jeoaquim, como é que no terceiro ano ele já tinha invadido Judá? Dá para ver a contradição? Em Jeremias 25 diz que ele começou a reinar no quarto ano. Em Daniel 1, diz que ele invadiu Judá no terceiro ano. Será que ele invadiu Judá antes de se tornar rei? Então, vamos pular essa parte, vamos deixar para lá. E vamos pensar, vamos dar seguimento. Oi? Agora tem que explicar, né? Jeremias, ele estava junto com o povo de Judá. Então ele usou a cronologia do povo de Judá. Para o povo de Judá, se o reinado de Jeoaquim começou no mês de dezembro, exemplificando com base na nossa cronologia. Se ele começou a exercer o reinado no mês de dezembro de 2010, 2010 é o primeiro ano do reinado para o judeu. Então, o Jeremias contava assim: começou em outubro, em novembro, em dezembro o reinado. Aquele é o primeiro ano do reinado. E em janeiro já passa a ser o segundo ano do reinado. Agora, Daniel, ele escreveu isso com base no calendário babilônico. E pelo babilônico não é assim. O primeiro ano, ele começa lá no final do ano. Então, para a cronologia judaica, o primeiro ano começa lá no início do reinado. Para o babilônico, é só depois de um ano. Então, por isso, existe essa diferença de cronologia aí. A realidade é a seguinte: baseado na cronologia babilônica ou baseado na cronologia judaica? Nabucodonosor assumiu o reinado, já invadiu Judá. Ele já logo invadiu Judá. E, a vida de Daniel, ela está diretamente envolvida com a história do Império Babilônico e depois com a história do Império Medo-Persa. Daniel viveu muitos anos e desde da sua adolescência já era um estrangeiro, pois foi deportado da sua terra natal para viver junto aos babilônicos. Os judeus agora estão exilados. Nabucodonosor invadiu a cidade, invadiu a nação, tomou o tesouro do templo, saqueou o templo do Senhor, expande a Babilônia por todo o Oriente Médio e tem um problema. Nabucodonosor precisa, para manter o seu império, o seu grande império, necessita de governantes que lhe sirvam. Necessita de pessoas que saibam tomar decisões. Necessita de escravos, mas não escravos sem conhecimento, sem qualificação. Ele precisa de pessoas qualificadas, instruídas, sábias, que lhe sirvam e que andem em conformidade com o que ele queria. E aí então ele teve uma ideia. Ele ia pegar, dentro dos povos que ele dominou, ele ia pegar sempre pessoas nobres, pessoas inteligentes e cultas, e ia treinar essas pessoas para que lhe pudessem servir e manter o seu amplo domínio, o seu amplo império. E nesse contexto nós vivemos hoje. Não somos desse mundo, somos estrangeiros. Mas apesar de sermos estrangeiros, precisamos conhecer as coisas desse mundo. Precisamos ter domínio sobre a ciência, sobre a tecnologia. Precisamos saber como lidar com sabedoria diante das situações. Mas apesar de vivermos esse mundo, convivermos nele, e mesmo não sendo desse mundo, para poder adquirir conhecimento, poder trabalhar, poder realizar, sem nos contaminar, a palavra-chave é firmeza. Precisamos ser firmes. Firmeza inabalável. Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Esse é o exemplo que nós vamos aprender com Daniel e com seus amigos. Firmeza. E o versículo-chave para esse tema, eu gostaria de ler com vocês, nem está em Daniel, está em Isaías, capítulo 26. Eu gostaria que os irmãos abrissem para nós lermos juntos esse versículo que é muito bonito. Isaías 26, versículo 3. Isaías 26, 3. Guarde no coração esse versículo. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Guarde no seu coração. Porque os transtornos que ocorrem na nossa vida vão acontecer quando a gente deixa de lado a firmeza do propósito de servir a Deus. Pode ter certeza disso. Daniel, ele foi um homem firme. adolescente, deportado, acredito que longe da sua família, porque ele não só foi deportado, às vezes foi deportado com a família toda, mas não só deportado, ele foi deportado e selecionado para participar de um curso intensivo num colégio interno. O rei separou aquelas pessoas especiais, com potencial, para estudarem com ele. Não só estudarem com ele, mas comer da mesa dele, participar daquilo que ele participava. Daniel e alguns amigos seus foram selecionados para esse curso. E é bem provável que seus pais não estavam lá. Então, esse adolescente agora estava morando sozinho, numa terra distante, num local diferente. Era um aluno, um adolescente que foi para a faculdade estudar em outra cidade. Oba! Então eu posso participar das festinhas, das farras, dos oba-obas. E nessa, muitos se desviam do evangelho. E Daniel teve a oportunidade. Mas como diz no versículo 8, de Daniel 1, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Em outra versão diz que ele propôs firmemente no coração não se contaminar. Daniel tinha firmeza de propósito. Ele tomou uma decisão. Ele tinha um propósito. E foi com esse propósito até o fim. Diferente de algumas pessoas que às vezes firmam tantos propósitos. Não, esse ano o meu propósito é. E o propósito é se perde ao longo do tempo. Falta firmeza de propósito. Daniel manteve-se firme no seu propósito. E essa firmeza de propósito, ela está baseada até lá no livro de Isaías, capítulo 26, que nós lemos, Isaías 26:3. Tem um propósito firme, porque confia. A firmeza de propósito, ela acompanha, ou ela acontece em decorrência da confiança. A confiança de Daniel era tamanha, que Daniel foi falar com o seu professor, com o seu chefe, e falou: olha, eu não quero me contaminar com a comida. E alguém pode falar assim: puxa, mas a comida contamina? A gente tem que olhar todo o contexto. Daniel falou sobre a comida, que ele não queria aquela comida. Mas muito provavelmente aquela comida era oferecida num ambiente especial. Imagina só, todo mundo fazendo curso num hotel. Então todo mundo ia para o refeitório, no mesmo horário, comer da comida. E muito provavelmente não era só servido comida ali. Com certeza lá era servido também orgia. Com certeza naquele ambiente era servido outros manjares. Tá? Talvez o álcool era uma coisa muito forte, muito em evidência naquele ambiente. A promiscuidade também. E Daniel se propôs: eu não vou me misturar, não com a comida em si, ou talvez não só com a comida em si, mas eu não vou me misturar com o ambiente como um todo. E falou: eu prefiro comer, ao invés de comer no restaurante, ao invés de comer no salão do restaurante, eu quero comer na cozinha. Bom, lá na cozinha só vai ter alface. Não tem problema. É o que eu quero. Poxa, você não vai ficar feliz como os outros, não vai ficar forte como os outros. Vamos fazer um teste. Eu confio em Deus. E pela confiança que eu tenho em Deus, eu tenho um firme propósito. E daqui a 15 dias você volta aqui e vai me ver. E as pessoas puderam comparar. E ver que aquele que tem um firme propósito, porque confia em Deus, vai ser bem-aventurado. Nós necessitamos ter firmeza de propósito. Não esquecer daqueles compromissos que nós assumimos. Não deixar para trás os objetivos que a gente tem na vida. Não esquecer por um prato de lentilhas das bênçãos maiores que Deus tem para nós. Firmeza de propósito é o que Daniel tinha. Eu estou contando que vocês conhecem a história de Daniel, né? E se não conhecem, vão vendo nos versículos aí os textos. Mais do que firmeza de propósito, precisamos ter firmeza na fé. A fé inabalável. E a fé inabalável, ela faz com que a gente seja abençoado e nos livra da morte. Isso aconteceu com Daniel, no capítulo 2 de Daniel. O rei teve um sonho. Só que o rei não conhecia a fé inabalável. E por causa desse sonho, o rei ficou perturbado. O rei ficou muito perturbado. E essa perturbação real fez com que ele convocasse de imediato os adivinhos, sábios, e foi todo mundo correndo. O que foi, rei? O que foi, rei? E o rei falou: olha, eu estou muito perturbado. Eu preciso que vocês me esclareçam o significado do meu sonho. Bom, então a gente esclarece. Fala para a gente o sonho, que a gente dá o significado. E o rei falou assim: vocês estão pensando que eu sou um idiota? Posso até ter sido, mas agora eu não quero ser mais. É muito fácil vocês inventarem uma historinha baseado no que eu falar para vocês. Até eu sou adivinho. Assim. Vocês vão me provar agora que vocês são bons. Vocês vão ter que me falar que sonho eu tive. E aí, eles declararam para o rei. Versículo 11. O que o Senhor está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses. E não os que vivem entre os mortais. Ninguém tinha capacidade de fazer isso, senão aqueles que não vivem com os mortais. Tem que viver com os deuses para responder isso. E o rei falou assim: ah, então vocês são um bando de mentirosos. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou matar todos esses adivinhos porque eles não servem para nada. E mandou matar. E imagina a carnificina, os soldados entrando nas casas e dando cabo dos adivinhos. E ele devia ter um cadastro lá no Excel, ele devia ter um cadastro dos adivinhadores. E foi invadindo as casas e foi matando. Até que de repente eles entram na casa de Daniel. Só que Daniel nem chamado foi para, nem na presença do rei, nem convocado para a presença do rei foi. Mas os soldados já estavam entrando lá. Então Daniel, talvez dormindo, foi acordado, arrombando a porta dele. E vão pegando ele e ele fala assim, começa a gritar: para, o que aconteceu, o que foi? Não, o rei está mandando matar todos os adivinhadores. Não, mas por quê? Não sei o quê. Porque não conseguiram decifrar o sonho do rei, mas eu não estava lá. Então me dá uma oportunidade pelo menos para saber isso. Eu vou falar agora na presença do rei. E concederam para ele ir na presença do rei. E ele falou: eu vou orar. Me dá um dia. Chamou seus amigos e falaram: vamos orar todos nós diante dessa dificuldade, porque senão eu vou morrer. Tem horas que a gente gosta de orar e ora e está tudo bem. Ah, você tem problema? Tenho. Aqueles problemas de sempre, né? Aí é fácil orar pelo que a gente está acostumado a resolver, pelos problemas que são corriqueiros. Às vezes chega uma hora que é uma situação dessa, eu vou morrer agora. Invadiram, minha casa caiu. Está talvez a última coisa que a gente pense é realmente em orar. E orar com convicção, e orar sem desespero. Em orar com base na fé. Eu lembro de uma situação muito difícil que eu passei uma vez, que eu não pensava em orar, pensava só em chorar. Daqui a pouco eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou viver minha vida e eu vou continuar orando e eu vou colocar isso nas mãos de Deus, porque eu não vou ficar parado esperando as coisas acontecerem sem confiar. E passei a confiar realmente em Deus. E é nessa hora que você para e confia em Deus, que você vê o mover, que você vê a bênção acontecer. No dia seguinte, Deus revela para Daniel todo o sonho do rei, não só o sonho, mas também o significado. Daniel glorifica a Deus. Chega na presença do rei e o rei fala, você sabe o que eu falei? Ele falou, eu não sei de nada, mas alguém sabe e me revelou. É o meu Deus, o Deus em quem eu confio. E o sonho é esse. E falou tudo. E deu o significado todo. Hoje, com certeza, nós não vamos conseguir chegar e falar sobre o significado do sonho. Mas no próximo domingo, né, pastor? Teremos a oportunidade de estar falando sobre isso. O livro de Daniel, em virtude do tempo, não vai ser concluído hoje, vai ser concluído na semana que vem. E nós vamos ver Daniel 2. Nós vamos ver o que foi o sonho e o seu significado. Diga-se de passagem, o significado desse sonho tem reflexo até hoje e ainda vai ter na posteridade. Mas Daniel, pela firmeza na fé, teve sua vida salva. Bom, essa nós vamos pular. Vamos deixar para outro dia. Firmeza de atitude. Daniel não tinha só firmeza em propósito, firmeza na fé. Mas as nossas atitudes têm que ser firmes. Porque é muito fácil você acreditar e manter sua fé. E chega na hora, opa, a nossa atitude foge um pouquinho das nossas convicções. Chega na hora, não dá, precisei mentir. Chega na hora, não deu, precisei fazer isso. No meu lugar, qualquer um faria. E às vezes até faria mesmo. Qualquer um faz. Mas aquele que tem firmeza de atitude, ele pode fazer diferente. Não somos iguais a todos. Nós somos diferentes por natureza. Natureza no sangue de Jesus que recebemos. Não somos iguais a todo mundo. Qualquer um faz, mas nós não somos qualquer um. Nós somos especiais, nós somos diferentes, nós somos melhores. Não pelas nossas forças, mas por aquele que nos amou, nos escolheu, nos resgatou. E nos deu uma nova vida porque somos nova criatura. Isso Daniel viveu. Daniel 3, versículo 6. Daniel está até num lugar diferente agora. Mas os seus amigos estão no meio do povo todo, estão no meio comum. Estão lá na escola ainda, lá na faculdade. Quando o rei baixa um decreto, ouviu o som de música, tem que se ajoelhar diante da estátua que foi criada. Mas eles tinham firmeza de atitude. E na hora que toca a música, talvez a perna até trema, como a perna de todos os outros tremeu. Tocava a música, tremia, se assustava e se ajoelhava. Os amigos de Daniel ouviam a música, tinham que se ajoelhar diante da estátua, tremiam até, se assustavam, mas não, tinham que ter firmeza de atitude, não se ajoelhavam. Isso chegou aos ouvidos do rei. E o rei chama os seus amigos de Daniel. Quem são os amigos de Daniel? Os amigos de Daniel são Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que significa Mesaque, Sadraque e Abidnego? A palavra Sadraque, inspirado no Deus Sol. A palavra Mesaque é o que o Deus Lua é. E a palavra Abidnego é servo de Nebo, do Deus Nebo. Esses são os nomes que eles receberam na Babilônia. Nomes pagãos. E o rei chama eles pelo nome pagão. Servo de Nebo, vem aqui. Ou igual à lua, vem aqui. Inspirado no Deus Sol, venha cá. As pessoas te chamam assim. Você é um pagão, você é um qualquer. Só que eles não eram pagãos. Eles não eram filhos do Deus Sol, eles não eram igual ao Deus Lua, eles não eram servos do Deus Nebo. Na verdade, eles eram Ananias, Misael e Azarias. Ananias, Deus é bondoso. Misael, eu sou o que Deus é. E Azarias, Deus me ajuda. Na verdade, esses eram as pessoas que ali estavam. E agora eles são confrontados pelo rei. E o rei fala: se vocês não me servirem, não se ajoelharem diante da estátua, se vocês não se ajoelharem, vocês vão para o fogo. E quem é o Deus que pode livrar vocês? Quem é o Deus que pode livrar vocês? E eles poderiam afirmar: o Senhor me ajuda, porque Deus é bondoso e eu sou como Deus é. Eles falaram: se Deus vai me ajudar ou não, eu não sei. O plano de Deus não chegou ainda ao meu conhecimento. Eu não sei o que Deus tem reservado para mim, mas uma coisa eu sei: eu tenho firmeza de atitude e eu não vou me prostrar. Então o rei pega e fala: ô servo de Nebo, você vai para o fogo. Ou igual à lua, vai para o fogo. Ou inspirado no sol, vai para o fogo. E o inspirado no sol foi para o fogo. O igual à lua foi para o fogo. O servo de Nebo foi para o fogo. Mas lá dentro do fogo, aqueles lá morreram. Mas continuou vivo e saiu do fogo. O Deus é bondoso. Continuou vivo e saiu do fogo. O que Deus é. Continuou vivo e saiu do fogo. O Senhor ajuda. E estava lá, junto com eles, a pessoa de Jesus Cristo, abençoando, salvando e cuidando. A firmeza de atitude é um exemplo para as pessoas. A firmeza de atitude é a companhia de Jesus Cristo conosco. Não deixe de lado. Firmeza nas suas atitudes, mesmo quando confrontado, mesmo quando envergonhado. A próxima. A gente vê no livro de Daniel também firmeza na devoção. A firmeza na devoção. A história dos amigos de Daniel, do Ananias, do Misael e do Azarias, foi muito significativa. A firmeza de atitude desses homens abalou o coração do imperador Nabucodonosor, ao ponto dele, no último versículo do capítulo 3, afirmar, no penúltimo versículo, afirmar: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. O mesmo homem que falou isso afirma depois no capítulo 4, versículo 27. Ele afirma no versículo 30. Acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e a própria glória da minha majestade? O mesmo homem que se humilhou diante de Deus e fala, não existe Deus como esse. Depois se esquece de tudo. E fala assim, o que eu faço com o meu poder e com a minha majestade? Eu não sou o máximo? Ele estava se olhando no espelho e falando assim, puxa vida, como eu sou o cara. E às vezes eu cometo esse pecado de parar e de deixar de olhar para a grandeza do meu Deus, para olhar para os meus lindos cabelos negros e falar assim, desculpa gente, eu não conheço ele. E olhar e falar assim, eu sou o cara. Pois Deus provou quem era o cara. E ele foi alertado a respeito disso, versículo 27. Portanto, ó rei, Daniel falando para o rei, aceita o meu conselho, renuncia os seus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Já estava profetizado o que ia acontecer com o rei. Mas, puxa vida, o rei estava numa posição tão, tão alta que aquela profecia era inatingível. Não tem como o imperador, o dono do mundo, e ele era literalmente o dono do mundo, não tem como o dono do mundo pegar e começar a pastar com os bois. Isso é impossível acontecer. Essa profecia não vai se cumprir. Mas Daniel falou, rei, olha, eu amo o Senhor. E Daniel realmente amava o rei. Tinha muito tempo de convivência. Rei, por favor, pela consideração que eu tenho pelo Senhor, pelo carinho que eu tenho pelo Senhor, eu te peço, larga a tua maldade. O Senhor já contemplou o poder de Deus, já reconheceu esse poder. Se humilha a ele. Quantas pessoas hoje nós conhecemos que já experimentaram e conheceram o poder de Deus, que já ouviram da palavra de Deus e até se renderam a essa palavra, mas por algum lapso mantém a sua soberba e por algum período de tempo se esquecem, abandonam a palavra. E na mesma hora, versículo 30, em que o rei estava se gabando, versículo 31 e 32, ele foi expulso do meio dos homens. E agora, perdeu a sua majestade. Até o momento em que ele volta e reconhece a grandeza de Deus, a sua pequenez, volta seus olhos para Deus e tem a restituição do seu poder, do seu império. Devoção é o reconhecimento da sua pequenez. Devoção é humilhação na presença de Deus. Não é simplesmente o ato de orar, mas orar é a declaração diante de Deus de que você depende dele, de que você é apenas uma pétala e as mãos e os dedos de Deus podem estar amassando e consumindo a pétala que é a sua vida, como podem estar revigorando a pétala. Coloque-se diante de Deus em devoção, em humildade, e reconheça o seu poder. A próxima, Ian. Firmeza de caráter. Agora tem na história, Nabucodonosor já não é mais o protagonista. Provavelmente já tenha morrido. Aliás, a história, ela dá indícios de que no período em que o rei Nabucodonosor esteve afastado do reinado por pastar, por estar literalmente pastando com os bois, nesse período, o seu filho, Beltesazar, já estava assumindo o controle do reino. Mas agora aqui, Beltesazar, ele é o próprio rei. E ele tinha uma comitiva de príncipes, de senhores que o ajudavam. E ele fez uma festa, um banquete para esses 1000 nobres. E nessa festa, ele tinha que esbanjar a autoridade. Ele tinha que mostrar o quanto ele era o cara. E nesse banquete, então, ele fez questão de mostrar a sua soberania. E o rei lá, ele tinha poder de Deus. Ele tinha que mostrar o seu poderio como um semideus, afrontando outros deuses. Dá para mim, então, os tesouros que foram roubados do templo do Deus dos judeus, porque nós vamos beber ali. Se é isso que eles não querem, é isso que nós vamos fazer. E ali começou a beber. Ah, o cara é machão, é poderoso, é o cara. Se ele fosse o cara mesmo, ele não ia depois ficar com os seus joelhos tremendo, que nem uma galinha, na hora que ele vê um dedo, o dedo daquele Deus que ele estava afrontando, escrevendo na parede. Ele começa a tremer feito uma galinha. E ao desespero, aos prantos, sai berrando: alguém sabe o que está escrito aí? Chama todo mundo, porque vai ganhar tudo, o reinado, vai ganhar muito presente de mim. E ninguém podia ajudá-lo. Faltou caráter. E quando você quer, quando falta caráter, você está afrontando Deus vivo. Quando você quer enganar as pessoas, quando você quer a vida dupla, você está afrontando o Deus vivo. Até que chegou e Deus falou: ó, está contado na balança os seus dias e acabou agora, e essa noite você vai morrer e acabou a sua vida. E a firmeza de caráter, ela preserva a sua vida. Para encerrar, firmeza no compromisso. Firmeza no compromisso. Daniel, ele tinha um hábito, ele tinha um compromisso diante de Deus. Ele buscava a Deus todos os dias, mais do que todos os dias. Ele buscava a Deus 3 vezes por dia, em oração, em leitura devocional. 3 vezes por dia ele orava e lia a Bíblia. Mas agora o rei baixou um decreto. Já não era nem mais o rei babilônico, porque Beltesazar destruiu todo o império babilônico com a sua morte, e o reino foi invadido pelos medos e persas. Agora, o rei medo, Dario, que nós já vimos antes no estudo de Neemias, ele não era necessariamente, não era o rei dos medos e persas, mas ele era um general que invadiu Judá, e por isso o imperador lhe concedeu a governança sobre aquele território. Então por isso ele também estava mais suscetível a esses ímpetos de querer se aparecer, de querer ser rei. Então ele baixou um decreto: a partir de agora ninguém pode pedir nada a ninguém, nem a Deus, só a mim. Mas Daniel tinha um compromisso com Deus, de buscar a Deus. Independente do que estava escrito e das ordens anteriores, ele manteve o seu compromisso. Coisas que nós não mantemos. Ele manteve o seu compromisso de oração, de busca ao conselho do Senhor. E por causa disso foi lançado na cova com leões. Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Havia um quarto com janelas abertas do lado para o lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça a Deus diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Esse compromisso fez a diferença. Eu tenho certeza que eu vou encontrar Dario no céu. E vou fazer questão de cumprimentá-lo. Porque acho muito bacana que o testemunho de Daniel e o livramento que Deus deu a Daniel, livrando-o da cova dos leões, da morte pelos leões, fez com que Dario colocasse o Senhor Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é a firmeza no compromisso. Quer levar as pessoas à salvação da sua casa, tem um compromisso firme com Deus, que elas vejam o seu compromisso com Deus e sejam impactadas por isso. Que Deus nos abençoe. Nós vimos metade do livro de Daniel, a outra metade fica para o domingo que vem, onde nós vamos ver a última das firmezas, a firmeza da qual todas essas outras firmezas vão ser necessárias, a firmeza no porvir. Vamos orar e vamos colocar diante de Deus nossa mente. Ó Pai, que esse estudo não fique só por alguns segundos na nossa mente e depois se seja esquecido. Mas eu rogo a Ti, ó Pai, não por mim, porque nada sou e nada mereço. Mas eu rogo pelo nome do Senhor Jesus e pela expansão do Teu reino. Que esse estudo possa ter reflexo na nossa vida. Ó Deus, que o impacto possa ser como o meu, como o impacto foi sobre a minha vida, e até maior, ó Pai, para a glória e honra do Teu nome. É que eu Te rogo, em nome de Jesus. Amém.